Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar atento. Eu sou Diana Luz Pessoa de Barros, professora de Linguística da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade de São Paulo, e quero mostrar a vocês como desmascarar as fake news a partir do exame dos próprios textos das notícias falsas. Dois grupos de procedimentos podem e devem ser usados para desmascaramento da mentira nas redes sociais. Apontar os diálogos que o texto mantém com outros textos, examinar a organização do texto e observar os mecanismos que nele indicam contradições, incoerências, rupturas. Em relação aos diálogos, podemos exemplificar com um vídeo em que Jorge Gustavo, químico autodidata, diz que o álcool gel não mata o coronavírus e propõe em seu lugar o vinagre, usando argumentos aparentemente científicos. Quando colocamos esse texto para dialogar com os textos da química, verificamos que os estudiosos da área desmentem o que é dito sobre o álcool gel e afirmam que o vinagre não mata o vírus. Em relação ao segundo procedimento, o de exame da organização interna, na segunda parte do mesmo vídeo, há uma mudança de tema, de assunto, problemática, quando o narrador do vídeo diz que o álcool gel não deve ser usado para não dar lucro para a Rede Globo e os jornais. Essa fuga do tema causa estranheza no vídeo e mostra seu caráter mentiroso. Outro exemplo de incoerência no texto é encontrado em uma fake news sobre a pesquisa EpiCovid-19. Nela, a principal estratégia é a utilização de um áudio que não tem nenhuma relação com o vídeo e lhe atribui outra leitura, a de que os aplicadores da pesquisa que aparecem no vídeo são agentes infiltrados que estão contaminando o interior do Brasil para produzir mais mortes e, com isso, mostrar que o governo está errado ao dizer que a Covid-19 mata pouco. Essas estratégias de ruptura do texto, de argumentação viciosa, de descompasso entre a legenda e a imagem ou de imposição de leitura a partir da legenda, juntamente com os diálogos com outros textos, permitem que desmascaremos a mentira. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.